Graça e paz, irmãos, irmãs, é com grande alegria, felicidade mesmo, que nós vamos fazer a nossa devocional no último capítulo do primeiro livro de Samuel. Samuel, no capítulo 31. Samuel, no capítulo 31. Mas antes eu quero passar para vocês alguns dados estatísticos que já tinham sido remetidos pela missionária Vivian Lopes na semana passada ou retrasada, e eu achei melhor encerrar o livro. Então, provavelmente já haja mais algum acesso, mas esse acesso será contabilizado e no próximo relatório ele aparece. Tá bem? Nós, então, em termos de relatório geral, dando uma satisfação a você que é um agente de oração, uma pessoa que ora por esse trabalho, você que divulga para outras pessoas, você que contribui, eu gosto de a cada mês ou 2 meses ir relatando para você. Acho que todo missionário tem que fazer isso, tem a obrigação de dar um retorno às suas bases, à Igreja Mãe. Os missionários que oram, os irmãos que oram, os irmãos que divulgam, os irmãos que contribuem, isso não pode ficar solto. Esse fio não pode ficar solto. O missionário solto lá na missão, sem um acompanhamento devido e a devida solidariedade, carinho, atenção pela vida dele ou dela. E por outro lado, se o missionário não pode ficar assim, a igreja também não pode ficar sem receber a satisfação daquilo que está acontecendo. Pois bem, nós tínhamos feito no dia 31 de janeiro de 2025. Por isso, esse relatório aponta para o mês de fevereiro, o mês de março e esses dias de abril, 2 meses que nós esperamos para relatar a você, fevereiro, março e esses dias de abril. Agora eu fecho com essa data e tudo que entrar de estatística aparecerá no próximo relatório. É só você ir somando tanto o Zap, o WhatsApp, como o blog, como o YouTube. Nós tínhamos 370.733 escutas. Hoje, nós chegamos a esse momento com 378.114 escutas. Repito, 378.114 escutas, praticamente 5 mil escutas a mais em 2 meses e meio. Eu estou realmente muito grato. Do ponto de vista estatístico, numérico, quantitativo, isso, na verdade, aponta para um elemento vitorioso. Mas nós sabemos que não bastam números. É preciso que as pessoas que estejam ouvindo se quebrantem com essa devocional, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador, entendam o que é justificação pela fé, salvem-se, aceitem a Jesus, né? E se santifiquem, sejam batizados no Espírito Santo, tornem-se discípulos de Jesus e também multiplicadores do Evangelho. Repito, estávamos com 370.733, agora 378.114, nos aproximando da casa dos 380 mil escutas. Em termos de países, não houve nenhum país novo que tenha entrado, é motivo para a nossa oração. Então eu peço a sua oração e passo por ordem as escutas. O Brasil, com 2.710 ouvintes, depois o Uruguai, com 142 escutas, porque isso também não necessariamente são 142 pessoas, podem ser 2, 3, 4, 10 que ouvem vários, né? Momentos desse. Então, Uruguai em segundo lugar, sempre destacando com gratidão essa resposta, um país que é 1% da população, por exemplo, do terceiro lugar, que é os Estados Unidos da América, onde eu tenho mais conhecidos e onde tenho até familiares. E então, Brasil, 2.710, Uruguai, 142, Estados Unidos, 109, Alemanha, 100, perdão, Alemanha, 170, eu devo ter anotado errado aqui, Austrália, 18, Emirados Árabes, 16, a França, com 12 escutas, os Países Baixos, não sabemos precisar qual país, mas 12 escutas, uma região desconhecida, provavelmente um país onde o evangelho é proibido, com 10 escutas, o Canadá com 7 escutas, a Rússia com 5 escutas, acho que isso é muito importante, que faz 2 anos que a Rússia está em guerra e com a Ucrânia, e é bom que eles estejam ouvindo o Evangelho. Arábia Saudita, com 4 escutas, uma outra bênção, países de predominância muçulmana. A República Tcheca, com 3 escutas, o Reino Unido, 3 escutas, Seychelles, 3 escutas, Ucrânia, 3, Argentina, 2 escutas, a Turquia, com 2 escutas, e a Espanha, um país difícil para nós entrarmos, reformadores, protestantes, históricos, pentecostais, há uma resistência muito grande para com o Evangelho na Espanha e em Portugal, por enquanto, mas nós cremos numa obra e já há uma escuta ali na Espanha. Há um outro país também não identificado e certamente é um país, nós temos 194 escutas, saímos de 129 para 194, ou 134, eu mesmo preciso ver minha letra aqui. Então, louvado seja Deus por isso. Os textos mais visitados, Apocalipse, até o último relatório, Eclesiastes, os dois ministrados pela missionária Vivian. Aliás, eu quero agradecer, irmãos, e pedir a sua oração. Houve uma unidade, um capítulo, onde nós falamos de lealdade. E a missionária tem feito além das suas atividades pessoais, além das suas atividades ministeriais, dos seus estudos, ela tem sido rigorosamente leal e tem nos permitido alcançar essas 20 nações. Bom, as procuras. Primeiro o livro do Apocalipse, o livro do Eclesiastes, depois lições para líderes. Em quarto lugar, Jeremias, ministrado pela pastora Margarete, um testemunho que a pastora também deu, o Eterno fechou a sepultura, e depois os livros de Mateus, de Gênesis e de Êxodo. E como tudo está no blog, eu imagino com o passar do tempo vão aumentando os que procuram esse tema ou aquele tema. Então louvamos ao Senhor, irmãos, louvamos ao Senhor. E aproveito para dizer, se você tem que investir além da sua igreja local, que é prioridade, onde você dizima, né, os projetos da sua denominação, e você quer ofertar, oferte em quem dá fruto. Não adianta ficar ofertando, a não ser que seja puramente assistência social, um assistencialismo, mas se vai ofertar, oferte naqueles trabalhos que dão fruto. E o nosso Pix, por enquanto, porque daqui uns 10 dias já saiu, já fiz a transferência. E já tenho uma nova conta e vou preparar o novo Pix para daqui a uma semana e meia, e aí eu divulgo o Pix para vocês. Só eu, nesse caso, terei acesso, né? Aí cada um, a pastora vai administrar um, eu administro um, e isso alivia o peso sobre ela. O nosso Pix 247 190 158 16. Repito, Pix 247 190 158 16, 16, tá bem? Então, esse é o relatório. Você vai estar investindo num trabalho que cresce diariamente e que chegou agora a 378.114 escutas, precisamente. Uma outra coisa abençoada a compartilhar são os livros ministrados. Com a leitura de 1 Samuel hoje, eu encerro, nós encerramos como equipe, o 38º livro. 38º livro, 1 Samuel. Isaías já está nessa conta. Então, quando a pastora der continuidade aos capítulos de Isaías, já está aberto Isaías, inclusive já está no blog. Missionária Vivian já colocou no blog. Então, Isaías vai ser contabilizado durante o tempo, os capítulos, mas na verdade já está na contagem. Joel, que a missionária abriu, só falta um capítulo e também já está contabilizado. Aí, quando ela colocar esse capítulo, aliás, tanto nesse caso de Joel, como no caso de 1 e 2 Coríntios, onde na hora do envio faltaram alguns capítulos, depois a pastora fará essa composição para que não falte capítulo algum. Eu repito, Isaías estará sendo ministrado, Joel pode acabar sendo feito em sem a divulgação, só colocar na sequência e as pessoas encontrarão no blog. E Coríntios já está ministrado, é só completar e também já está no blog. Só acontece, né? Um capítulo aqui, outro capítulo ali, na hora do envio. E com isso, nós chegamos a 38 livros. Esses três que eu mencionei em processo, e os outros nós vamos dar sequência, faltando 28 agora. E o bom, irmãos, é que há, irmãos e irmãs, é que há livros. Todo livro da Bíblia é inspirado por Deus, é uma bênção. Todo. Qualquer livro. Pode ser de um capítulo, pode ser de 60 capítulos. Toda a leitura é divinamente inspirada por Deus. Ponto. Mas, em termos de extensão para o trabalho, faltando esses 28 capítulos, o que acontece? Nós temos capítulos pequeninos no Antigo Testamento e no Novo, o que tende a fazer acelerar a nossa postagem de Bíblia, tá bom? Então, isso é um motivo de grande alegria. Há livros bem pequeninos, de um, dois, três capítulos. Há livros médios, de 10 a 20 capítulos. E há livros maiores ainda, como a pastora vai retomar Isaías. Se tudo estiver bem, com a saúde dela, ela vai retomar esse trabalho, tá bem? E vai estar bem, em nome de Jesus, a sua saúde, a nossa. Então, estamos muito felizes, e aí vamos marchar agora da seguinte maneira: a pastora tem prioridade, ela vai trabalhar com Isaías, que é um livro maior. Vou precisar de mais ministrações. Ela tem prioridade. Ela estando em condição, ótimo, ministra-se Isaías. Se ela não estiver em condição, eu vou entrar com o segundo livro de Samuel, para que você tenha uma noção clara de todo o processo. E os outros que faltam complementar, ou nós fazemos, mesmo sem divulgar para todos, na hora, porque vai estar no blog, ou fazemos e divulgamos um, divulgamos outro, não importa. O que importa é que toda pessoa encontre no blog essas palavras. Então, repito, nós vamos entrar com Isaías como prioridade, como segundo Samuel, e você pode ouvir um dia Joel, o que está faltando, pode ouvir um dia Coríntios, está faltando um ou dois capítulos, estão faltando um ou dois capítulos. Você pode ouvir esses complementos que nós estamos fazendo para fechar esses 28, 20, entrando no 29º livro agora. Então, louvado seja Deus. Muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pela divulgação e peço a vocês, divulguem também para que nós consigamos mais mantenedores. Com a Igreja Assembleia de Deus Galileia, nós subimos o número de mantenedores e eu dou glória ao Senhor. Na prática, isso redunda em pagamento de luz, pagamento de água, então representa muito para nós. Também na prática, irmãos metodistas se levantaram. Então agora nós estamos chegando ao número de 8 fixos. E esses oito fixos, inclusive dois são duas igrejas de fixo, pode nos levar a ter uma provisão mais tranquila e chegar a ter novamente o que já tivemos nesse quinquênio, que foram 14. Nós tivemos 14 mantenedores num determinado momento. Eu quero chegar de novo a 14 mantenedores. Agora estamos entre 8 e mais dois esporádicos, totalizando 10. Repito, 8 fixos e dois esporádicos, totalizando 10. Mas nós vamos chegar a 14, vamos chegar a 21, pegando múltiplo de 7 aí, e o Senhor nos dará toda a provisão para a nossa vida. Que Deus abençoe, muito obrigado e louvado seja Deus. O nome, o único nome que tem que ser louvado aqui é o nome do Senhor. Aí, nesse caso, nem somos nós que estamos ministrando, nem são vocês que estão ouvindo, divulgando e ofertando. O nome que tem que ser louvado é o nome do Senhor. E em 2 meses e meio, nós subimos mais 5 mil escutas. 5 mil escutas. Não exatamente redondo, né? É 370, 733. Para agora 378, 114. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para encerrar 1 Samuel, e já tendo dado a estatística, eu vou ler para vocês um capítulo cuja ênfase é a tragédia sobre a vida de Saul, o suicídio, o que o tirou para sempre do céu, segundo a palavra do Senhor. Antes disso, eu leio uma mensagem do pastor Paulo Bueno e depois encerro 1 Samuel, e aí vai ser como eu disse, tá bem? Disse assim o pastor Paulo Bueno de Camargo, que nos enviou um texto. E diz: Maria e Judas, duas ações que não combinam. O episódio em que Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo e Judas a repreende, nos convida a uma profunda reflexão sobre o coração por trás das nossas ações. Judas tentou parecer justo, alegando preocupação com os pobres, mas sua crítica escondia intenções egoístas. Suas palavras soavam piedosas, mas sua motivação era totalmente oposta ao reino de Deus. Infelizmente, esse espírito ainda ecoa em nossos dias. Há quem critique os investimentos da igreja em missões, projetos espirituais, ou ações que promovem o Evangelho. Dizem, esse dinheiro poderia ser usado de outra forma, mas na prática não contribuem, não se envolvem. Esses argumentos muitas vezes são máscaras para a apatia espiritual e a resistência ao sacrifício. Maria, por outro lado, representa a verdadeira adoração, com amor e entrega, ela ofereceu a Jesus o melhor que tinha, sem reservas, sem cálculos, sem medo de críticas. Que sua atitude nos inspire a viver uma fé sincera e generosa e comprometida. Que possamos investir nossa vida, tempo e recursos no que realmente importa. Honrar a Cristo com tudo o que somos, o autor que ele tem nos enviado é A.C. Barro. Aleluia. Vamos ler o capítulo 31, é um capítulo bem pequeno e fácil. Versículo 1: E aconteceu que, em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa, ou Gilboá. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saul. E a batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou a seu escudeiro: desembanha a tua espada e transpassa-me, para que eu não veja, para que não venham esses incircuncisos, ou seja, povo que não era de Israel, né? E antes de me matar, me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então, imediatamente, Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado de seu rei. Irmãos, isso só podia acabar assim. O desespero, só uma paradinha, sempre exacerba as aflições. Há muito Saul havia perdido suas esperanças no Senhor e chegara ao clímax de um longo processo de autodestruição, agravado pelas premonições nefastas da necromante que deviam estar latejando em sua cabeça, impulsionando-o a cumprir o vaticínio do mal. Como o texto mostra, um espírito mau jamais poderá dar bons conselhos. Na Bíblia estão registrados apenas 5 suicídios: Saul e seu escudeiro, Aitofel, Zimri e o de Judas Iscariotes. Nos livros históricos não canônicos, há mais 2 casos: Ptolomeu, Macabeus e Mase. Então você vai encontrar isso em 1 e 2 Macabeus, que algumas Bíblias católicas contemplaram e ainda publicam esses livros. E você vai ouvir esses casos somente, porque alguém tirando o cabo da própria vida e não tem direito sobre isso. Tem o livre-arbítrio, pode fazê-lo, mas a vida pertence ao Senhor, e alguém que tira a própria vida está livre, está, perdão, condenado à perda da salvação. Dando prosseguimento, versículo 6. E assim sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e estabeleceram suas moradias nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos dos seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Ashtarot, ou como nós conhecemos, Astarote, e pregaram seu cadáver, decepando da cabeça nas muralhas de Bet-Shan ou Bet-Seã, Seã, quando os habitantes de Yavesh-Gilead, Jabes-Gilead, tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentre o povo, foram durante a noite a Bet-Seã, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus três filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Só para fechar, meu irmão, minha irmã, Saul um dia profetizou. Certa feita, ele profetizou com todos os profetas. Saul foi ungido pelo Senhor, mas ele se afastou da presença do Senhor e desembocou nesse epílogo dramático onde vai se suicidar. Quero dizer a você, para fechar esse livro e essa devocional, não se suicide. E quando nós falamos em suicídio, as pessoas pensam só na morte física. Não. Eu quero dizer que há milhares de pessoas que estão se suicidando interiormente no seu coração, sabotando a vida, se matando mesmo no sentido de um afastamento tão grande e radical para com Deus, que eles acabam morrendo, eles sabotam a vida, eles se matam. Tem gente que está cometendo suicídio à frente da família, como no caso de Saul aqui, né? Diante dos familiares e sabotando a sua própria vida, se matando. E os familiares são testemunhas de que os muros, como diz lá em Neemias, estão jogados ao chão, derribados, e as portas estão queimadas. Diante da sua própria família, eles mostram uma atitude de autodestruição. A gente, há pessoas, milhares, que estão se autodestruindo, se matando e dizendo: não estudo mais. Não é só a minha família. Sou eu e o meu estudo. Eu não estudo mais, nem curso técnico, nem faculdade. Eu não vou fazer mais nada, porque está vivendo um momento de tristeza, depressão, afastamento de Deus. Não faça isso. A gente que está suicidando a sua vida profissional, quer dizer, lançando fora a oportunidade de trabalhar sem cessar, de servir ao Senhor com alegria, de apresentar-se a Ele com cântico e de trabalhar, trabalhar. Outros suicidam-se no lazer, não querem mais sair de casa, de modo algum, não vão a um lugar agradável, não vão a uma lanchonete, não vão passear no parque, não vão fazer rigorosamente nada no seu descanso, porque o que eles esperam é ficar em casa mesmo até a morte chegar. Meus irmãos e irmãs, ouvindo a história de Saul, encerra o livro de 1 Samuel, e ouvindo o clamor no nosso próprio coração e o clamor das pessoas que estão ao nosso redor, é hora de nós acordarmos para o fato de que os muros estão derribados, de que as portas estão queimadas e nós precisamos restaurar vidas. Precisamos levar o evangelho da salvação para essas vidas. Precisamos discipular essas vidas. Precisamos levá-las de novo à alegria de viver, ao sentido de viver, para que ninguém, ninguém, ninguém pegue a sua espada ou pegue a espada da palavra e diga: eu me mato, eu não vou me arrepender, eu não vou pedir perdão para Deus, eu não vou mudar de vida, eu não vou mudar o meu comportamento, transformar minha mente. Eu vou é acabar comigo mesmo. E há, então, como mencionei, milhares de formas, desde a forma mais fixa, mais usual, que é a física, até essas mortes que eu falei. A pessoa mata a sua própria história. Mata o seu relacionamento familiar, mata o seu casamento, mata o seu relacionamento com os filhos, ou assiste que eles se matem, saindo da comunhão com Deus, mata o seu estudo e passa a ser uma pessoa despreparada para qualquer tipo de ofício, mata o seu trabalho, mata o seu lazer, que em nome de Jesus, aquilo que aconteceu com Saul não aconteça conosco, nós, pelo contrário, avancemos, como estamos avançando na missão e no relatório que eu contei a você, que nós avancemos poderosamente. E evangelizemos pessoas e façamos discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Que Deus nos abençoe e agora vamos aguardar a direção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, nos dando vida plena, abundante e eterna, para nós, para todo o corpo de Cristo espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.